Descarrega o pente. Descarrega o pente. Descarrega o pente. Descarrega o pente. É sem futuro semear o mal. Sobreviventes nessa guerra face a face com a miséria. Vida de periferia é complicada, coisa é séria. Pacato violento, arrisco a sorte no dia a dia. História correta, sempre ligeiro pros polícia. Dentro de seta foi deitar na sala de velório. O bico virou raiz, atravessou o negócio. Angustiado com isso, pai de família tenta o suicídio. Página virada pro filho que deu vacilo. Há mais de 2000 anos o boletim foi assinado. Decretar DRP interior, parte pobre. Efeito morte do lado norte. Quem sobrevive à miséria é questão de sorte. Joga o jogo do sistema, agem sem perceber de um esquema que faz parte amado pra sempre perder. Quem vende a pedra, financia o diabo, pai dos noiado. O crack predomina na mente de um derrotado. A trama do sistema elabora todo o caos diariamente, planejando pra derrota até o final. Coluna norte, sim, pros mano, consideração. É tempo de mudança, é tempo de revolução. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Sinto o dedo um dia, largou o próprio sangue o asfalto. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. O crime não compensa, é o mundo tenebroso de ilusão. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Os loucos são facela, eu tô na cena pra ficar. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Já cumpri, na moral pro sistema não pago pau. Resumo periférico, estruta tudo iludido. Dinheiro fácil é maldito, falsa ilusão. Uniquilado, entupetado, cinco janela, gondo no tambor. Mente infectada, vida zoada já sem nenhum valor. De madrugada é mó quebrada, adivinha o que acontece. Polícia ou justiceiro, sempre o medo prevalece. Ribeirão preto, inferno à noite, reserva surpresas, aguarda você. Silêncio comprido, bala perdida, nem dá tempo pra ver. 45, 9mm, Glock ponto 40, sob a mira das quadradas, quem não pede? Clemência, caminho errado, fim. Nossa, se duvida é lamentável, um de madeira com você lacrado. Se afogou com o próprio sangue, estrago inevitável. Quem aguenta esse tiro na cara, mas o valente foi pra vala. Paciência. Não antecipa a sua vez, o inferno tá lotado. O bicho pega a zona à noite, é só os calibre. Pesado já era, é tarde, o bom pastor. Prova real da minha linguagem construtiva. Bandida pra quem possui QI mental. Ladrão, minha levada de javali causa potente lesão corporal. Pra quem entende, um ponto eleito é pro sistema, não paga o pau. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Sinto o dedo um dia lá. Com o próprio sangue o asfalto. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. O crime não compensa, é o mundo tenebroso de ilusão. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Os loucos são facela, eu tô na cena pra ficar. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Já cumpri, na moral pro sistema não pago pau. A chance de sobrevivência é mínima. Pô, finado eu mico, o crime amanheceu crivado no próprio barraco. Pro meu cílio, uma vida diferente eu espero seguir. Seguindo o evangelho, nunca na cadeia. Quem planta colhe, por isso pro sistema não paga o pau. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Atrás dos muros, pleiba não vai, é só pra pobre. Sai pela porta da frente, advogado é forte. Aqui no gueto é cena, longe dos olhos da mídia. Realidade nunca dita nas capas de revista. Close do flash é o duplex, lá da Fius é os que revira lixo pra comer. Tipo cachorro de rua é Brasil, mais fácil omitir que consertar. Eu sou favela, só quem veio de lá pode contar. Relembra a infância dolorida, ferida que não cicatriza. E o obstáculo do crime, eu superei, passei por cima. Tô na fita biliano, na escola em qualquer quebrada. Vou dar a letra, o papo é reto, a ideia revolucionária. Ao autor da nossa fé, está voltando na área. É, segunda vinda, só quem nele crê. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Sinto o dedo um dia, largou o próprio sangue o asfalto. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. O crime não compensa, é o mundo tenebroso de ilusão. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Os loucos são facela, eu tô na cena pra ficar. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Já cumpri, na moral pro sistema não paga o pau. Descarrega o pente, é sem futuro semear o mal. Descarrega o pente. É sem futuro semear o mal.